A competitividade dos afrodescendentes, que há uma exclusão social. Todas as pesquisas sociológicas, antropológicas, da etnia brasileira, né? Que há um parte da etnia brasileira, né? Sim. Sim. Com os antigos pesquisas sociológicas, antropológicas. Sim. E é constatado reconhecimento de uma dialógica. Sim. Nos processos seletivos. Na chegada, por exemplo, à universidade. Já utilizaram cotas em termos de emprego. Agora, essa discriminação, ela atinge fundamental e econômica também, já foi adotada uma cota que por lei estadual inclusiva na chegada, por exemplo, à universidade, nos vestibulares, lógicas antropológicas, e econômicas, sociológicas, antropológicas, educação, a discriminação da sociedade brasileira, há um processo de reconhecimento de uma dialógica. A competitividade dos afrodescendentes, dos negros, que há uma exclusão social. Todas as pesquisas sociológicas, antropológicas, da etnia brasileira, né? Que há uma parte da etnia brasileira, né? Sim. A competitividade dos afrodescendentes, dos negros, Wow.